Quantas vezes em orgias babilônicas se reúnem os incautos sem visão, praticando toda sorte de pecado, sem pensar nas consequências que virão. Deus existe, mas sequer olham pra Ele. Ele fala, mas não querem escutar. É aí que Deus concentra Satanás sobre o mundo, suas frases proibidas. AIDS, AIDS é uma sombra, é um eclipse. AIDS, AIDS, praga do apocalipse. AIDS, AIDS é um fato consumado. AIDS, AIDS é o salário do pecado. Milhares que estão contaminados, só esperando o momento de partir. Quando estavam a pecar, não se cortaram com o perigo que estava pra surgir. Sodomitas, prostitutas, fornicários, viciados também homossexuais. Não pôde suportar tanto pecado, pois a taça se esvaiu demais. AIDS, AIDS é uma sombra, é um eclipse. AIDS, AIDS, praga do apocalipse. AIDS,